Cris, eu falo aqui do Bosque Guarani, onde o Tonhão tem uma nova casa. Agora, a onça Tonhão, que vivia no Refúgio Biológico Boa Vista e agora vive aqui no zoológico pelo primeiro dia. Ao meu lado está Zalmir Cubas, veterinário do refúgio. Como que foi essa transferência? Ela estava dopada desde ontem. Muito boa tarde. Boa tarde. A transferência foi um sucesso, né? A gente começou o processo logo cedo, pela manhã, fazendo anestesia. A anestesia correu tudo muito bem, né? Então ele foi transportado com segurança, tanto para ele como para as pessoas envolvidas, né? Chegou aqui no zoológico, Bosque Guarani, onde ele foi monitorado, acompanhado, e passou todo o período da manhã ainda sedado, anestesiado, e no período da tarde ele já começou a acordar e se movimentar. Então ele se alimentou ontem, né, conforme foi informado pela equipe aqui do zoológico Bosque Guarani, e ele se encontra muito bem. Hoje pela manhã foi solto, né, no recinto, e ele se encantou com o ambiente, né, ele gostou muito, andou pelo recinto e está se adaptando. Então assim, a gente não vê nenhuma dificuldade, o ambiente é muito bom, o espaço que ele está é um espaço adequado e ele vai ser muito útil para os programas de educação ambiental do município. Em termos de local onde ele vivia, agora é onde ele vive, ele vai sentir essa diferença? Ele não vai sentir a diferença porque ele já é um animal de cativeiro, né? Mantido há muitos anos em cativeiro. Então ele foi já transferido para o Refúgio Biológico da Itaipu, do Zoológico de Ilha Solteira. Então ele já viveu essa transferência, essa transição, né? E aqui a gente percebe ele, né, como nós podemos ver hoje pela manhã, ele andando pelo recinto muito tranquilo. Então ele está bem adaptado. Houve até uma cogitação de um vereador do Legislativo de Foz do Iguaçu que essa onça devia ter sido solta no Parque Nacional do Iguaçu. O que vocês têm a falar sobre esse assunto? A gente entende a preocupação dele, né? É interessante o vereador demonstrar essa preocupação, né, com a conservação da onça pintada, e por ser uma espécie muito ameaçada no Parque Nacional, né, então há essa preocupação. Mas esse animal é animal de cativeiro, né, não nascido em cativeiro, mas está há muitos anos em cativeiro, então ele teria uma dificuldade muito grande de adaptação, ele não teria facilidade de se adaptar e poderia vir a morrer ou até causar um acidente, né, sendo um risco para as pessoas. Então o seu valor agora, a sua importância vai ser nos programas de educação ambiental. Então as pessoas virem aqui, como é muito difícil você ver uma onça no Parque Nacional do Iguaçu, as crianças, né, os moradores próximos vão ter essa oportunidade. Ver uma onça de 90 quilos, né, é uma maravilha. E ver como esse animal é belo, como ele é encantador. Então essa vai ser a função dela, servir para a conscientização das pessoas e que as pessoas, a comunidade, se esforce para garantir sempre a segurança desses animais no Parque Nacional do Iguaçu. Cris, também ao meu lado está o biólogo responsável aqui pelo Zoológico Bosque Guarani, Sidney de Oliveira. Como que vai ser essa adaptação da onça e para que programas ela vai ser utilizada? Então, como a gente pôde ver ali na abertura do cambiamento, né, ela já está se adaptando ao recinto. Eu creio que não vai haver dificuldade nenhuma, né, dessa adaptação, e ela vai agregar um valor muito significativo, né, para os nossos programas de educação ambiental. Nós temos todas as escolas municipais que visitam o Zoológico Bosque Guarani, a maior atração sempre foi a onça pintada, né? Inclusive ela foi eleita pelos próprios alunos como o animal símbolo aqui do zoológico. Então eu creio assim que torna-se um atrativo muito grande para o zoológico, né? Não só para as crianças das escolas, mas para os turistas, né? E para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Eu creio que é uma oportunidade de você ver um animal, né, que está em via de extinção tão de perto, né, como aqui você pode ficar próximo da onça. Isso é um privilégio, né? Nós temos assim um privilégio muito grande de ter esse animal aqui, né, no nosso zoológico. Aproveitando a presença do senhor, como que está a estrutura do zoológico como um todo, não só para a onça que está aqui pela primeira vez? Ok, o município ele tem se preocupado, né, com a questão do zoológico, tanto é que foi colocado no orçamento do próximo ano um valor significativo para a revitalização do zoo, né? Então eu creio que a partir do ano que vem, né, a população vai poder já acompanhar melhorias, né, na acessibilidade, né, as calçadas, na questão dos bancos, banheiros, a questão dos próprios recintos, né, e o município ele tem todo interesse em melhorar a estrutura aqui do zoológico, mesmo ele sendo gratuito, né, as pessoas muitas vezes entram aqui, não valorizam isso que é um bem público e acabam fazendo, depredando, né, então a gente tem muita despesa para recuperar banheiros, recuperar estruturas do zoológico que acabam sendo deterioradas pela própria comunidade. Então eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para a população de Foz do Iguaçu que o zoológico é nosso, é da população, né? E que é uma coisa que nós precisamos preservar, cuidar, é um bem público, né? É um local de lazer muito, muito gostoso, tanto é que nós recebemos aqui nos finais de semana cerca de 500, 600, até 1000 pessoas circulam aqui no interior do zoo, né? Então, assim, vamos preservar o que é nosso. E eu convido a população, né, a vir conhecer o Zoológico Bosque do Guarani. Nós temos uma segurança 24 horas aqui, tem a Guarda Municipal, tem o pessoal que faz o monitoramento à noite também, né, os vigias. Então, pode vir tranquilo, traga seu filho aqui, venha passar umas horas agradáveis aqui no zoológico. Hoje está um dia nublado, um dia chuvoso, mas para quem quiser vir visitar o Tonhão e os outros bichos, qual é o horário de funcionamento e os dias? Exato. Na segunda-feira nós abrimos às 12 horas, né? E fechamos às 18, no horário de verão. E de terça a domingo é das 9 às 18 horas. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Tenha um bom dia. Obrigado, eu agradeço também. Cris, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.